Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Aqui tão disfarçados, usam maquiagem e andam nos blindados, não imploram, se matam por causa de status. Tipo bem luxúria, tipo assim, só pecado. Não correm, só atrasam condenados. Todos traidores que suplicam, aos comentários. A morte não é um trote, inveja inquestionável, quer poder se merecer. Vem da alma pro diabo, ridículo no vício, no abismo, destruindo, acabando com sua fé, se entregando é puro ímpio. Sorriso, destino, mó falso, né lindo? Sistema então te ama, que desgraça sem sentido. Conspirando no ouvido, achando que era alívio. Mataram o negro e ao lado acharam objetivo. De merda, de farsa, de ódio por nada. Nunca vi igual, muitos caras só atrasa. É, tio, então me diz, cê não acha? E os meus heróis então morreram por sua bala. Na cara, no peito, é mó blefe, vem sujeito. Sempre o ser eterno aqui nasce sem preconceito. Imortal é meu espírito, cê não entende, ele tá vivo. Contra o demônio é muito mais que um crucifixo. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu sou E aí, nego, firmeza, isso aqui é pra você. Vou te dar uma quadrada, cê vai botar pra fuder. Não esquenta sua cabeça, eu te garanto a proteção. Uma Kawasaki, advogado e munição. Cê vai virar patrão, vai ter o que quiser. O mundo a seus pés, dinheiro e mulher. Eu não sei não, hein, tá muito é esquisito. O que é que foi que eu fiz pra merecer ter tudo isso? Ter ouro, ter prata, ter moto invocada. Como que cê dá tudo pra quem nunca teve nada? Oh, tá duvidando? Não tô de pioiagem. Eu sou o Lucifer, torço mais que qualquer padre. Uma 380 me traz muita emoção. Você quer lá na mão e o vigia lá no chão. Só bala na cara de puro escopeta. O homem tenta tenta, mas não pode pro capeta. E você, o que cê ganha no final? Não esquenta, nós conversa depois do seu funeral. O demônio atenta, atenta e conspira até umas horas. Quer ouro, dinheiro, luxúria e glória. O demônio atenta, atenta e aí, qual sua resposta? Não quero seu ouro, seus lixos, seus dólares. O demônio atenta, atenta e conspira até umas horas. Quer ouro, dinheiro, luxúria e glória. O demônio atenta, atenta e aí, qual sua resposta? Não quero seu ouro, seus lixos, seus dólares. Mil demônios. Demônios. Deus é mais, é poder. Cê pensa que pode tudo, mas você não pode nada. Eu sou de Jesus Cristo, sou teor, revolta armada. Neguinho do caralho, agora você viajou. Que Jesus porra nenhuma, só tem Loki na terror. Vários tá de patrocínio, tem pano da conduta. Boné alta von Gucci, você filho da puta. Fica aí cantando rap nesse mundo de ilusão. Vai acabar que nem seu pai, dando ripa de peão. É? Tio, mas meu pai sempre falava que o pouco com Deus é muito, que o muito sem Deus é nada. Minha mãe me ensinou e nisso eu tenho que acreditar, que Jesus é meu pastor e que nada me faltará. Seu ouro, sua prata, seus dólares, não quero. Eu não tô afim de queimar lá no inferno. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios. Mil demônios, sim, aqui tão disfarçados, sempre bem vestidos, com bom vocabulário. Te iludem, te arrastam nas naves, viajam, no fim vem te cobrar e por nada te matam. Te põem a qualquer custo numa vida de pecado. Aí quando cê vai ver, tá num inferno solitário. Cê não acredita nisso, prefere o status. Droga, mulher, carro do ano e asfalto, de chapéu atolado, pra cima e pra baixo. Cê vê um cara teu, totalmente atrasado. Irmão, se livra disso, tenha fé em Jesus Cristo, que contra o demônio é muito mais que um crucifixo. Mil demônios. Demônios. Mil demônios. Demônios. Mil demônios. Demônios. Vai morrer pra lá? Vai morrer pra lá? Olha o teu caminho. Vai, Deus é mais. Olha o teu caminho. Vai, Deus é mais. Olha o teu caminho. Mil demônios. Ai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica.